Desafio Multinível. Apresentação: Sérgio Boas e Ricardo Guimarães. Olá, Sérgio, bom dia. Opa, tudo bom, Ricardo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Rapaz, consegui um programa para gravar nossas conversas no Skype. Inclusive, eu só estou gravando essa conversa, tá bom? Opa, que bom. A última foi tão boa, pena que a gente não conseguiu gravar, né? Pois é, rapaz, mas isso foi, deu remorso, né? Porque saiu tanto assunto legal lá e a gente podia tá compartilhando isso com mais pessoas queridas, né? Que deu esse arrependimento. Mas a tua ideia foi boa da gente gravar isso. E eu consegui estar instalado, estamos gravando, já testei, funciona. E a gente pode dar prosseguimento. O que você acha? Maravilha. Olha, eu confesso para você que eu sempre quis brincar aí de fazer umas gravações, mas eu fico um pouco encabulado, assim, de gravar. Não gosto muito da minha voz. Mas eu acho que vale a brincadeira. É, bom, e eu gostei também do nome que você sugeriu, né? Que era Desafio Multinível, né? É um nome muito bacana, né? Porque você deu aquela ideia... Como é que você se inspirou nessa ideia do desafio? Como é que foi? Não, desafio para mim tem vários sentidos. Esse domínio eu já tinha registrado há um tempo, porque desafio é uma palavra que está sempre acompanhando o multinível. A gente aprende que não existe problema, tudo tem solução quando você encara com uma visão positiva. E eu sempre gostei desse conceito. E aproveitando esse cenário turbulento que a gente está vivendo, eu acho que não haveria palavra melhor como desafio. E outra coisa também, até colocando um pouco mais de pimenta, nesses anos todos de multinível, um grande desafio que eu sempre enfrentei foi explicar o que nós fazemos para quem não conhece essa atividade. Meus familiares, amigos, o pessoal normalmente não entende, cliente de consultoria. Então, explicar o que é multinível, delimitar isso, explicar a diferença entre sistemas legítimos e fraudulentos, é complicado. Então, é um grande desafio, é um convite para a gente bater um papo aí e tentar chegar junto nessa solução. Não, bacana, bacana. Realmente eu gostei do nome. E você também mencionou uma coisa muito séria. Se as pessoas lá fora compreendessem perfeitamente aquilo que nós fazemos, né? Se a gente tivesse realmente essa capacidade de estalar o dedo, quem tiver como interlocutor entender 100%, ela não diria não, porque ela enxergaria o que nós estamos enxergando. Então, o grande desafio é exatamente educar as pessoas sobre essa atividade. Não só quem está do lado de fora, que não conhece, que é o objetivo, né? Dar acesso a essas pessoas, mas obviamente a maneira de conseguir isso é educando, né? O desafio é educar as pessoas que estão no negócio a terem um discurso, né? A terem um conhecimento, uma fala que permita esse entendimento da outra parte. Então, ótimo, parabéns pelo nome aí, vamos tá adotado. Mas vamos lá, então, o que é a nossa proposta? Além de a gente poder educar isso tudo e tudo mais, a gente tem que estabelecer aí alguns limites para... Primeiro, ser sempre franco, né? Acho que a coisa mais importante que na ação é ser sincero e a falar aquilo que acredita, né? E a ideia disso aqui é realmente a construção de um mercado sólido, de uma oportunidade de pessoas se desenvolverem, de conhecerem através dessa atividade, elas entenderem que para que elas possam ter o resultado que elas estão buscando, que é o justo... crescimento das suas rendas, né? A prosperidade em si, o estilo de vida, essa coisa toda, que para que elas consigam isso, elas precisam se desenvolver como seres humanos. Né? Então, essa é a parte bacana do nosso desafio. Você concorda comigo? Sem dúvida alguma. Nesses anos todos aí de multinível, e são dois desafios aí do que você falou, né? Brincando com a palavra. Um é porque esse negócio é basicamente o desafio interior, de descobrir seus próprios limites, suas dificuldades, para poder se lapidar como ser humano melhor. Inclusive, a metáfora, né, que se usa de um diamante tem muito a ver com isso. A gente tem que tirar de nós mesmos aquilo que não presta para sobrar o ser humano legítimo, aquele que realmente tem a conexão divina e tem uma missão bacana na Terra. Agora, o segundo desafio que está associado a isso é conseguir explicar isso para as pessoas que estão chegando, que chegam muito pelo enfoque do dinheiro, querem ficar ricas e tudo mais, e dentro de uma sociedade que está muito materialista, não querendo aqui ser puritano, enfim, nada disso. O dinheiro é super importante, a gente aprende isso também no multinível. Mas a corrida maluca pelo dinheiro que se tornou a sociedade, sem valores, deturpando tudo, isso é complicado. E quando a gente pega uma pessoa do mercado tradicional, traz para o multinível, é muito difícil para ela entender que é possível construir riqueza sem derrubar os outros. Esse é um grande desafio que eu vivo nesses anos e eu gostaria de ouvir também se você passa por isso. espaço. Por isso, aliás, é um dos motivos que... Eu não sei se conhece um pouco da minha história, mas eu fui daquele cara que foi osso duro para entrar no multinível. Ou seja, cada vez que alguém me propunha uma oportunidade de negócio, a minha resposta mais educada... Eu até não perdi a educação, não, mas era mais leve, menos dura, era assim: olha só, você já falou o que você tinha para falar, eu já disse para você que eu não tenho interesse, a nossa amizade é importante para mim, se ela realmente é importante para você, a gente para por aqui, tá claro? Essa era a resposta mais delicada que eu tinha. E eu usei essa frase várias vezes, entendeu? Então eu sei o que é resistência, eu sei o que é o problema de linguagem, da despreparo até, de como promover o que a gente faz, exatamente por não ter, né, essa, digamos assim, o desenvolvimento nesse sentido. E a gente sabe que está dentro, não é? Você é uma pessoa dedicada há muitos anos, né, em relação a isso, eu já sou mais bebê na história. Mas a gente que estuda e vai realmente a fundo nas questões, tentar buscar o passado, a gente compreende literalmente a arquitetura da coisa, a parte não só humana, a parte de negócio, a história que foi ensinando as pessoas a desenvolver melhor, né? Isso tudo dá uma base, né, Sérgio? Sem dúvida, e isso aí a gente vai aprendendo com o tempo. O grande desafio também é o senso de urgência das pessoas. Às vezes a pessoa se envolve no multinível ou vai numa apresentação e ela espera que vai ter todas as respostas em 30 minutos, 40 minutos. Quando a gente sabe que nada na vida, nenhuma ciência, se explica em 40 minutos. Então, uma apresentação de negócio, muitas vezes a pessoa vai e tem aquela sensação: puxa, não gostei. Mas ela não quer nem tentar entender um pouco mais e se aprofundar. Eu acho que falta também conhecimento mais profundo da parte lógica da coisa, que possa ser genérico e passado para o público de uma forma imparcial, para que todo mundo construa um conhecimento em cima do multinível, mais baseado na ciência em si, não no porta-voz. Porque às vezes, se você está perto de uma pessoa, se aquela pessoa é habilidosa, tem bom senso e fala a coisa certa naquela hora, você tem uma percepção boa. Mas se você tem a infelicidade de estar no momento errado, no lugar errado, com a pessoa errada, você cria um estigma daquela profissão, né? E não quer mais saber. E isso é um desafio que eu vejo todos os dias. É verdade, é verdade. É uma questão, é como se fosse uma roleta russa, né? Vai depender de quem realmente que está fazendo essa primeira exposição, vamos chamar assim, né? Se a pessoa foi inábil ou não tá, simplesmente não está preparada para fazê-la de uma forma profissional, a palavra que seria essa, né? Certamente a experiência de exposição, lógico que vai depender também do público, né? Do grau de esclarecimento de quem está ouvindo e tal, mas essa primeira experiência é determinante, né? Imagina um sujeito lá despreparado, enchendo o saco do amigo, falava, vamos ficar rico, não sei o quê, tal, isso, aquilo, outro, e outra pessoa, enfim, ela cria uma experiência negativa, né? Esse aqui era o meu caso, e aí ela me coloca aquele estigma: não, isso aqui não presta, isso aqui é ruim, isso aqui, quando na realidade não se trata da atividade em si não ser boa, pelo contrário, nós somos apaixonados por isso, né? Mas a questão toda é saber compreendê-la e saber realmente exercê-la de forma eficaz para atingir o que é possível potencialmente através dessa atividade, né? Pois é, e aí entra na questão da educação do povo em geral, né? Hoje a gente vive essa crise de valores que não é do multinível, é generalizada. Então, a mídia tem um papel super importante educacional, só que deseduca na maioria das vezes. E aí você cria um público, uma audiência, que está predisposta a ver sempre o lado ruim das coisas, predisposta a condenar o sucesso dos outros. Ou seja, a nossa sociedade, ela não está preparada para empreender e para valorizar o empreendedorismo legítimo, daquela pessoa que realmente se arrisca numa causa nobre e constrói valores, né, e acaba sendo recompensado pelo mérito. Aqui acaba que a gente vive uma cultura do jeitinho brasileiro, onde você tem que passar a perna no outro para levar vantagem. E essa visão generalizada que nós temos que conviver no dia a dia também está chegando no multinível. Então hoje o que acontece é que a gente tem um grande dilema, que é ver uma grande atividade, uma oportunidade maravilhosa para as pessoas, sendo totalmente deturpada por uma visão generalizada enfim, de ganho imediato, de querer levar vantagem e ficar rico sem esforço. E aí você acaba comprometendo uma indústria, um setor, né, da economia importante como a venda direta, e que chegou no Brasil, nem arranhou direito e já está sofrendo esse desafio aí. Então a gente precisa ajudar, de alguma maneira, a sociedade a entender melhor os limites disso, para que todo mundo comece a pensar com mais carinho no que quer construir para a sua vida, né? Eu acho que a gente daqui a pouquinho pode entrar nesse problema que você colocou, exatamente é o que está arranhando, né? O que está ameaçando, né, todo um trabalho de construção, de esforço, dedicação, sonho, né, de ideal, aquela coisa toda. A gente pode entrar nisso já. Eu só queria complementar o que você falou sobre a questão da sociedade, né? A gente tem, bem no Brasil, essa coisa do jeitinho, né, que você falou, né? Acho que vem muito lá atrás daquela campanha da Souza Cruz, que era com o Gerson, que falava tem que levar vantagem em tudo, né? E você também, como carioca, infelizmente, adoro o Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro, mas tem essa coisa da, né, que assim, o cerne está aqui, mas não é só do Rio de Janeiro, de querer levar vantagem de tudo. Isso é uma mentalidade, seja na fila, seja na estrada indo pelo acostamento, né? Isso para quem tem a oportunidade de ter um esclarecimento internacional, viver em diferentes culturas e tudo mais, essa realidade é o freio de mão puxado, né? E a outra coisa é realmente o sistema educacional, né, que obviamente é todo desenhado, né? Tem aí o nosso porta-voz, parece que é o Kiyosaki, né? E Roberto Kiyosaki, que é exatamente a questão do sistema educacional estar montado para fazer as pessoas pensarem em conformidade, né? Ou seja, a mentalidade é de ser empregado. E, opa, estou com um alarme aqui, desculpa. É de ter a mentalidade de ser empregado, né, dentro de um sistema, que pensar fora desse sistema é errado, é absurdo, né? Que é que você colocou a conversa, né? Pois é, então aí estamos nós aqui diante desses grandes desafios incríveis, mas eu confesso para você, Ricardo, é o seguinte: eu estou nisso há 20 anos, comecei por idealismo e continuo também muito por idealismo. É lógico que a gente também amadurece, quer nossas coisas, quer ter a nossa tranquilidade, a nossa vida regularizada, mas a verdade é que se não fosse pelo sonho, se não fosse pela causa, eu não estaria mais nisso, porque realmente é desafiador a gente precisar explicar, depois de 20 anos, as mesmas coisas para uma população. E aí a gente vive o grande desafio, né, que seria institucionalizar o multinível de uma forma séria no país. Isso não é novidade, mas chegou num ponto em que a gente precisa amadurecer isso de forma efetiva, criando aí mecanismos, criando limitações para que o próprio mercado se regule de forma inteligente para sobrevivência, porque senão a gente vai ver o colapso acontecer e daí alguns ganharam dinheiro e perdemos uma grande oportunidade. Então hoje a minha visão é muito nessa linha. Eu tenho uma visão positiva, sempre tive, sempre desenvolvi essa visão, até pelos treinamentos a gente aprende que tudo tem solução, desde que a gente foque nisso, e sem dúvida alguma é a forma como eu encaro o momento atual, mas exige de todos nós uma postura diferente. Nós precisamos ter um pouco mais de esclarecimento e responsabilidade diante das nossas atitudes. Concordo plenamente. A gente pode contribuir com esse esclarecimento, né? Acho que é a proposta de um dos desafios aqui, a gente contribuir com o... Eu estou muito feliz até desse papo, Ricardo, que eu confesso para você, durante muitos anos eu tentei dialogar com a sociedade através de jornal, portal, mas, infelizmente, não é muita gente que se interessa em investigar através de fontes confiáveis, interessa-se também pelo lado acadêmico. Eu acho que o fato de você ter falado que está há pouco tempo no multinível, é relativo, né? Já tem aí quase uma década, mas você tem uma história de executivo muito bem sucedido, de trabalhar com o mercado financeiro, enfim, você vem de uma parte da sociedade que teve acesso a recursos, teve acesso a conhecimento. Então isso é muito enriquecedor, porque o diálogo, ele parte daí. Não adianta a gente pensar no multinível como sendo um mundo à parte. Ele não é, ele se enquadra numa sociedade, numa economia que já está estabelecida e tem suas próprias regras. Quando se fala em marketing, uma das coisas que tem me chamado muita atenção recentemente é que marketing tem sido totalmente desfigurado por essa quantidade de pessoas que entram sem conhecimento, promovendo qualquer coisa de qualquer forma. Isso não é marketing. Marketing tem a ver com uma inteligência, tem toda uma ciência por trás de economia e de administração, e que as pessoas às vezes conhecem. E a tua bagagem nesse lado ajuda muito. Então eu vejo que esse nosso encontro, essa nossa possibilidade, tomara que essa gravação fique boa, a gente comece a gravar nossos próprios papos, porque é necessária essa conversa, inclusive trazendo novas vozes, mas vozes inteligentes. Nós não queremos discutir apenas porque eu quero defender uma empresa, defender um negócio, ficar rico. Não é isso. A gente quer discutir em cima de um futuro maravilhoso que todos podemos ter nessa profissão e que pode, inclusive, ter um impacto social importante no nosso país. Com certeza, com certeza. Tem várias vozes que podem ser agregadas, realmente. Obrigado aí pelas considerações, mas é bem isso, né? Quer dizer, apesar de eu acredito que você compartilhar com esse pensamento, marketing de rede é uma forma melhor de se fazer negócio, mas ele não é uma coisa isolada, perfeitamente colocada. Ela está dentro de um contexto, de um conjunto de regras, né? E há que se entender esse conjunto de regras para que haja uma harmonia, né? Marketing, se a gente for pegar Kotler, né? A definição é o quê? É exatamente essa satisfação de uma necessidade de um cliente, né? É um cliente satisfeito, né? E a partir disso você faz marketing, do marketing. Né? É fazer mercado, né? Você constrói o mercado a partir de uma satisfação de uma necessidade, e a coisa toda aí vai, né? Mas é isso aí, o desafio está aceito, e eu acho que a gente de repente podia, como o momento está crítico, né? A gente podia tá já hoje dar essa contribuição que eu diria que é quase que urgente, né? Para as pessoas poderem ter uma referência. O que você acha? Maravilha, inclusive vou aproveitar para já me posicionar. Eu nunca não falei isso publicamente, foi só um texto que circulou na internet. Alguns meses atrás eu publiquei uma nota no Facebook dizendo que eu estava abrindo mão da minha posição como especialista em multinível, pesquisador, porque realmente eu fiquei muito decepcionado com esses últimos movimentos que estão manchando completamente o multinível. E aí eu vou aproveitar e só explicar um ponto. Porque é o seguinte, ao longo desses anos todos, eu defendi muito o multinível e foi um erro meu. Até uma forma de eu me desculpar com o mercado, deixar claro isso. Durante um tempo, até na minha inocência, eu achava que assim, multinível é um conto de fadas. Todo mundo que está no multinível é gente honesta, é maravilhoso, é tudo lindo. E quando você começa a trabalhar com consultoria, entra nas empresas, começa a vivenciar o dia a dia e sentir os desafios, tanto do lado da empresa quanto da rede, você começa a ver que não é um conto de fadas. A gente tem os desafios da sociedade, da educação, tudo que vive todos os dias a gente está aí encarando. E aí o que eu comecei a pensar? Que o multinível em si é apenas um rótulo para uma fórmula de compensação, mas o multinível pode ser aplicado a negócios legítimos, que estão estruturados para dar certo, feitas para durar, e também pode ser aplicado em negócios com o objetivo simples de fraudar o mercado. Então, aí você começa a entender que o rótulo multinível não isenta ninguém. Não é uma chancela que garante a tua ética, que garante a tua moral. O multinível, mesmo legalizado, a gente sabe que em alguns casos a lei resolve, mas existe uma outra dimensão que a gente tem que levar em consideração, que é a moral, os valores morais, a ética. E isso muitas vezes é deixado de lado porque o multinível pode tudo. Se eu coloco na minha camisa multinível, eu posso atropelar alguém na rua, posso matar o outro, porque eu estou fazendo multinível e multinível é maravilhoso. Então a gente sentiu, eu acho que todo mundo está sentindo esse grande desafio de valores. E aí foi por isso que eu senti a necessidade de me posicionar, e eu acho que é o momento oportuno da gente discutir sobre isso. Eu acho bem pertinente, até porque entra um pouco na minha proposta, né? Quando eu vivenciei o marketing do ponto de rede na multinível, né? Eu uso muito a palavra marketing de rede, você usa mais um multinível, mas estamos falando sempre para todo o nosso ouvinte a mesma coisa, só uma terminologia define a mesma coisa. Depois a gente conta a história do porquê um mudou para o outro, né? O multinível começou, aliás, vou falar logo, né? Começou com o marketing multinível no passado, aí houve aquela crise toda, né, de legitimidade, aquela coisa, o nome estava queimado no mercado, então repaginaram o marketing de rede para tentar ajustar a história, né? Então, já falando sobre isso. Então, isso, exatamente por que repaginaram? Porque viviam-se nos Estados Unidos há 20 anos o problema que nós estamos vivendo aqui hoje no Brasil. Mas sobre essa questão da sociedade. É exatamente isso, quer dizer, o multinível é uma atividade, né, que a gente quer, busca essa profissionalização, que ela vem até ser reconhecida como uma profissão mesmo, né, uma atividade profissional. Mas a minha proposta no negócio, quando eu entrei no multinível, eu dizia assim, da maneira que era feito, e eu não estou, obviamente, aqui dizendo que estava certo ou errado, apenas para os meus gostos pessoais, para a minha linguagem pessoal, para o meu convívio, para a minha esfera de relacionamento, a maneira que eu fui exposto, que não era representativa da totalidade, apenas meu ponto de contato com o marketing de rede no passado, ele não me era atraente. Então, eu vim me inserir dentro do marketing de rede com uma proposta dizendo o seguinte: olha, da maneira que é feito, eu não me interesso, mas é um negócio genial. E como seria se fosse feito pontinho, pontinho, pontinho? Então, nessa pergunta, né, é que eu vim dizer assim: olha, os valores, eles não têm nada a ver com dentro de rede, fora de rede, isso, aquilo. São valores do ser humano, da sociedade, ao longo de anos e anos, construídos em cima do que é, né, que é correto, certo, o que é errado, errado. E essa preocupação de transpor esses valores que, eventualmente, eu detectava que em muitas linguagens que eu ouvia não estava presente, foi, digamos assim, um dos sedutores que me atraiu, dizer como é que seria se esse trabalho fosse feito com essa integridade, sempre você falar a verdade, não omitir, não prometer aquilo que não pode cumprir, desenhar, pintar o marketing realmente atrativo, que é despertar a curiosidade, mas verídico, né? com todas os aspectos que são importantes, de que não haja uma enganação, que não haja uma ilusão, mas que haja sim uma educação, uma conscientização de uma alternativa para a qual nós dois aqui somos extremamente defensores, e dizer: olha, você tem uma alternativa a seu dispor. Se você estiver disposto, efetivamente, a fazer os esforços, os sacrifícios necessários para absorver esse conhecimento, colocando em prática, apanhando muito mais do que tendo resultado no início, mas como qualquer outra atividade de aprendizado, né, você começa a colocando isso em prática, ganhar esse conhecimento, ganhar um equilíbrio, e a partir desse momento que eu digo equilíbrio, quer dizer, a sua receita e despesa já estão em equilíbrio com um negócio. A partir daí você começa a ter lucro, e esse lucro você reinveste no seu negócio novo, no seu conhecimento, nas atividades de marketing e tal, e você consegue construir uma organização que parte de você e que poderá, se bem feita, profissionalmente feita, em todos os aspectos, dar uma sustentação de renda residual que, por outros meios, seria muito difícil você gerar um fluxo como esse. Então, é uma beleza. Isso permite, né, as coisas geniais. Agora, tem um preço, né? Tudo na vida tem preço, né, Sérgio? Sem dúvida. E eu aí aproveito para fazer um gancho. Não é muito diferente do empreendedorismo em geral. É. Tá? A gente tem aí os desafios de ensinar empreendedorismo para um público que foi educado para ser assalariado, numa época em que é necessário assumir um pouco mais do comando da sua vida, da sua carreira profissional. Então, hoje esse desafio é muito grande. Só que quando você esbarra numa sociedade que foi acostumada a ser mandada e, ao mesmo tempo, paparicada, você tem muitos vícios de comportamento. As pessoas são preguiçosas, de modo geral. Tá? Isso aí, sei que vamos tacar pedras, mas a grande verdade é essa. A maioria das pessoas foi educada para arrumar um emprego, trabalhar aí num horário X, cumprir as suas obrigações, ir para casa e ficar vendo televisão. Essa é a nossa sociedade. E quando você fala de empreendedorismo, é completamente diferente. Você vai fazer muito mais do que se espera de você, você vai trabalhar mais do que seria normal, porque você quer construir uma história, você quer desenvolver valor e ser recompensado por esse valor crescente na sociedade. Então muda completamente o comportamento. E quando você fala disso no multinível, o multinível simplesmente faz levar o empreendedorismo a uma escala muito maior. Ela permite que você, que não teve recurso, que não teve dinheiro, não teve educação, encontre tudo isso formatado. Você vai seguir uma cartilha, vai aprender com pessoas que têm mais experiência e vai chegar aonde você quiser. Só que no meio do caminho bate aquela preguiça. É um comportamento que a pessoa já está acostumada. E aí ela começa a pensar assim: poxa, mas se eu fizer um jeitinho por aqui, se eu der uma volta no meu amigo ali, eu consigo ganhar terreno mais rápido e ter um resultado maior em menos tempo. Então as pessoas começam a trazer isso para dentro do multinível. E aí complica. Ou seja, o nosso desafio é mostrar que o empreendedorismo, eu tenho tanto os negócios feitos de maneira correta, com valores, que são os grandes empreendedores da humanidade, as pessoas que realmente revolucionaram, criaram suas histórias de sucesso, as grandes empresas, e tem aquelas outras que ficam orbitando como parasitas, aproveitando o mercado que foi criado, roubando o cliente um do outro, enfim, isso existe no mercado tradicional e também existe no multinível. Com certeza, com certeza. É exatamente isso. Eu ia fazer você fez um comentário sobre preguiça. Eu gostaria de trocar a palavra são preguiçosos pela palavra estão condicionados ou agem de forma preguiçosa. Porque assim, a questão do comportamento, como a pessoa age, ela é fruto do meio. E o fruto do meio que a gente falou lá atrás, né, a questão elas são educadas a agirem em conformidade. A palavra é conformidade. Se todo mundo fosse empreendedor, você não tinha massa de trabalhadores que suportou toda essa era da Revolução Industrial. Né? Então, a sociedade foi condicionada a agir em conformidade com os interesses socioeconômicos, que era o quê? Prover uma massa de trabalhadores que sustentaria as atividades industriais e, ao mesmo tempo, seria a própria massa de consumo desses bens e serviços, no caso, que seriam gerados por essas atividades. Então, quer dizer, essa educação faz com que, olha, você é uma peça realmente prevista para atuar dessa maneira dentro do conjunto. Pensar diferente significa fazer com que você gere o potencial de ter um concorrente. Ninguém gosta de concorrência, né, Zé? Você pode atuar sem concorrência, você digita todas as regras do jogo. Concorrência pressupõe você ter que trabalhar um pouquinho mais. Né? É, mais inteligente, trabalhar melhor, né? E aquela coisa toda. E quem trabalha mal sem concorrência abre espaço para quê? Exatamente. Eu acho que o ponto aí é importante de não generalizar, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com as palavras. Mas eu queria então aproveitar esse gancho. Eu concordo, a maioria, com certeza, são vítimas desse sistema, da forma como foram educadas e acabam seguindo esse condicionamento e até que alguém vai lá e fala alguma coisa e dá um estalo. E esse, inclusive, é o nosso principal papel no multinível, é resgatar essas pessoas que têm um potencial maravilhoso, um talento que pode ser desenvolvido e trazer isso para uma escola de empreendedorismo onde ele vai aprender e vai crescer. Isso eu acredito e por isso tenho feito esse trabalho há tanto tempo. Então concordo plenamente com o que você falou. Mas aí puxo uma questão para você, que aí é o desafio da vez para você. O que você me diz, então, dessas pessoas que passaram por esse processo, foram resgatadas, né, de uma situação acomodada, vieram para o multinível, construíram uma história de sucesso e, de repente, agora resolvem, da noite para o dia, pular de lado, né, mudar para as pirâmides, fazer um negócio em que ela vai dar o jeitinho brasileiro dela para ganhar mais dinheiro e menos tempo, se aposentar bonito na foto. O que você me diz? Essa pessoa é preguiçosa, está preguiçosa, ficou preguiçosa? Ou são outros valores envolvidos? Olha, eu diria que essas pessoas viraram esotéricas. Eu vou explicar. Elas entraram, você lembra? Elas fizeram, sabe aquelas pirâmides que você entra para fazer meditação? Então elas passaram a ficar esotéricas. Elas entram nessas pirâmides e ficam assim, oh, agora eu estou ficando rico, oh, o dinheiro está na minha conta, eu não faço nada, oh. Então eles levaram o estado de consciência para uma parte superlativa que nós não conseguimos ter acesso, porque a gente não consegue raciocinar igual. Eu sou muito pequenininho para entender essa filosofia. Não dá para compreender isso, entendeu? Então elas estão muito acima da nossa capacidade de compreensão e estão dentro desse estado espiritual, dessa coisa magnânima, né, de estarem ali dentro da mágica, da meditação. Que o dinheiro aparece na. Oh, mas você está brincando com isso, mas você está dando argumento para eles, porque daqui a pouco eles estão falando que o mundo é todo interligado, está tudo predefinido, então que não importa o que eles fazem, que na verdade o planeta se reorganiza, então ninguém precisa plantar para colher, então tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco eles começam a usar isso contra nós. Você que quer, que ao fazer essas pirâmides, eles estão inspirados naquela pirâmide, aquelas pirâmides lá do Egito, aí também lá no México, né? Mas aquelas pirâmides lá do Egito, e aí o que acontece? Aquela região é muito árida, entendeu? E aí ela falta água. Então se o sujeito, às vezes, ali vai, começa a caminhar, ele começa a ficar com sede. Aí tem aquela questão da miragem. Aí o cara começa a enxergar a pirâmide de tudo quanto é lugar. E aí ele achar que aquilo é real, e na verdade, olha, é uma ilusão. Ó, Ricardo, mas ó, você está falando um negócio que eu estou ficando mais preocupado com esse nosso papo, porque a gente sabe também, no multinível, a gente aprende muito sobre PNL, técnicas de relacionamento, autossugestão, e a gente sabe do poder da autossugestão, né? Lei da atração, etc. E o indivíduo está lá dentro da pirâmide, no meio do deserto, começa a sentir, né, a lei da atração, está vindo dinheiro, está vindo comida, está vindo tudo com fartura. Daqui a pouco, se ele tem um excesso disso, né? Se ele tem uma autossugestão acima do normal, De repente aquilo materializa para ele ali, e aí? Não, que de fato, quem está num sistema como esse, que os primeiros cabeças está materializando esse dinheiro, não tem a menor dúvida. Eles estão no poder máximo, supremo, esotérico da coisa. A questão é, quem paga essa conta? É, tem muita gente que não tem essa mesma visão e que não consegue ter a lei da atração, né? Aí fica não, só com as migalhas. Exatamente. Então a questão aí não é o dinheiro fluir para essas pessoas, é da onde ele está sendo tirado. Quem vai pagar essa conta? Porque estar ali dentro ganhando dinheiro é a opção que ele fez. É a escolha dele dentro da escala de valores. Inocência não há, porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele sabe aonde ele está lesando e de onde está vindo esse dinheiro. Ele não é um inocente nessa história. Mas ele está, com o seu poder de influência esotérico, máximo, ultra... Você gosta daquele termo? Você fala aquele termo, né? Ultra blaster, né? Eu gosto de faraônico também. Faraônico, né? Então, quer dizer, o sujeito está ali dentro, exercendo o seu poder transcendental, né? Que ele adquiriu com aquela energia toda, porque dinheiro no bolso e compra coisas e mostra, exibe desejo de pessoas, né? Objetos de desejo, aquela coisa toda. Então, ele ali dentro, ele exerce essa energia para fora e as pessoas dizem, não, eu quero isso também, é quase que os caras ser hipnotizado. Mas acontece que uma coisa é esse dinheiro concreto que está entrando, outra coisa é como ele está sendo gerado, a que preço, não só para o indivíduo que está ali dentro, porque é caminho sem volta, né? É caminho sem volta. Esse tipo de pensamento não cabe mais dentro da atividade que a gente promove, que é a atividade profissional, certo? Então, perfeitamente. Esse eu acho que é um ponto-chave que você levantou aí. Nós temos vários públicos que estão envolvidos nesse tipo de esquema, né? Tem desde aqueles cabeças que realmente são premeditados, sabem exatamente o que estão fazendo. Tem aqueles outros que são fracos e acabam seguindo porque querem um dinheiro mais rápido, mais fácil. Então tem um segundo escalão aí que vai também como massa de manobra para operacionalizar todo o golpe. E tem a grande massa das pessoas que são inocentes, que na verdade não tem discernimento para distinguir o que é correto e o que não é. E aí segue um líder que tem uma boa fala no palco, uma pessoa que tem aí experiência de comunicação, acaba levando um público que a gente sabe que é o mesmo público que infelizmente é levado por outros canais, quer dizer, pela torcida de futebol que leva para a briga, pela religião que leva o cara a fazer suicídio coletivo, enfim. Tem uma massa da população que não tem muito discernimento, acaba seguindo seus líderes. E quando o líder está deturpado, por intenção ou porque está sendo manipulado, ele acaba arrastando uma grande quantidade de pessoas. Mas o grande ponto que você falou é, isso é um caminho sem volta. Uma vez que a pessoa vai para o lado do crime, porque isso tem aspectos criminosos que estão sendo apurados, isso pode levar tempo, mas a médio prazo vai virar um escândalo e as pessoas que estão envolvidas com isso vão ter que pagar essa conta. Então isso não tem volta, porque pelo menos, e dos cabeças muito menos, aquelas pessoas que a gente reconhecia como líderes e que passaram para o lado de lá, com a convicção de que isso tem um tempo curto de vida, mas eles vão ganhar bastante dinheiro, isso justifica, para mim isso aí já não vale mais. Quer dizer, são pessoas que já não têm menor valor para se trabalhar dentro de um mercado que se pretende honesto, que vai construir riqueza no país. Então eu acho que é um caminho sem volta e nisso você está correto. A melhor analogia para compreender isso, né, seria aquela história do sujeito que... Jovenzinho, conhece a menina lá na escola, a vizinha e tal, encontra, acha que é a mulher da vida dele, a mulher mais bonita do mundo, a mais bacana do mundo, a mais inteligente do mundo, a mais carinhosa do mundo, enfim, resolve constituir família. Mas são jovens, início de vida é complicado, né? Você quer ter sua própria casa, mas é aluguel, ainda juntar o dinheirinho para comprar um móvel, então passa aqueles esforços todos, aí quando já melhora um pouquinho a vida, né, já tem mais a hora extra também no trabalho para poder aumentar rendimento, os dois trabalham, daqui a pouco ela engravida, tem o primeiro filho, eles se encantam, ficam ali olhando para aquele bebezinho, né, com realização daquilo tudo, enfim, constitui uma família, estou dizendo uma família bonita, aquela família que todos nós no íntimo gostaríamos de ter e desejamos construir, e aquilo vai acontecendo, então daqui a pouco o filho está doente, passa os dois ali, né, sofrendo do lado do filho, mas consegue os recursos, né, toda ajuda que a criança fica bem. Então, tem toda uma história construída e, de repente, o sujeito, estou falando no caso do homem, podia ser a mulher, mas eu vou pegar o homem como exemplo, aí ele olha ali, passa do lado lá, aquela mulher ultra mega blaster. Vou brincar sempre com você. Eu vou patentear isso aí, hein? Não, achei tão divertido que eu vou repetir. Então ela está toda lá turbinada, está toda, né, a plasticidade perfeita. É, agora, falando biologicamente falando, é natural que ele, quando olha aquela peça, digamos assim, ultra bem torneada, ele sinta um desejo, uma atração. Aquilo gera para ele, ele foi programado para desejar aquilo, tá certo? Do ponto de vista biológico. Só que no momento que ele coloca os olhos e deposita e atribui valor àquilo que está lhe causando desejo, e ele se envolve com aquela pessoa, criando uma situação com aquela pessoa, ele cria para o seu relacionamento, para aquela família que ele construiu, um conflito. A partir do momento que ele passa a se relacionar e a família dele sabe do que ele está fazendo ali, ele vai causar mágoa. Ele é mais ou menos um pouco do sofrimento que a gente está aqui sentindo, né? Ele vai causar dor, ele vai literalmente destruir todo um trabalho de esforço que ele construiu ao longo de anos. De uma coisa real, legítima, porque o outro é uma miragem. Aquela, entre aspas, piriguete, vai daqui a pouco vai estar com o outro, ela não vai. Entendeu? E no final da história o cara vai se ver sozinho. E uma vez que ele vai para isso, só resta para ele ficar trocando de piriguete em piriguete. Exatamente. Eu acho que você foi perfeito na tua analogia. E, na verdade, o que acontece? As pessoas, às vezes, não têm a dimensão de que uma pequena ação que ela faz hoje, ela tem um impacto tão grande. E, na verdade, é uma história que a gente está construindo, enfim, profissionais que passaram por histórias de sucesso em grandes empresas, estão jogando isso no lixo, sem nenhum escrúpulo, e depois não sei se acham que vão trazer de volta, né? Não tem como, é um copo rachado. E essa questão aí do desejo, da cumplicidade, quer dizer, que você cria uma história com a sua equipe do multinível igualzinho, você tem o teu grupo, você cuidou, você pegou a pessoa, ajudou ela a aprender os princípios aí de administração do tempo, dinheiro, empreendedorismo, a pessoa foi do teu lado, parceira, etc. De repente, do nada, você faz um movimento em que só você vai ganhar dinheiro, ou você vai ganhar 10 vezes mais, aquela pessoa vai ganhar 10 vezes menos, e deixa aquela pessoa que era teu parceiro de negócio numa situação complicadíssima, porque inclusive entra aí situações muito, muito mais graves de chantagem emocional. Quer dizer, quantos casos eu vi aí já me falando, de, por exemplo, o líder vai para uma outra empresa e aí ele fala para o downline dele, olha, se você não vier comigo, o teu grupo vai vir, e se você não vier aproveitando essa posição, você vai ter que começar do zero depois. Ou seja, é uma ameaça, eu vou derrubar o teu patrimônio, se você não vier comigo, você está morto. Ninguém falou sobre isso, a gente nem falou isso no nosso outro papo. Mas a verdade é essa, está acontecendo isso direto. Quantas pessoas foram para as pirâmides por chantagem? E aí é uma coisa até mais grave, que é difícil você pegar, mas o ser humano, infelizmente, nessa hora, aí entra numa questão muito pessoal de como que a pessoa reage às pressões, como que a pessoa reage aos desafios, a pessoa, quanto que ela depende desse dinheiro para sustentar a família dela. Então é complicado, a gente vive um cenário em que, se isso é permitido, se isso for oficializado como uma prática comum, legalizada e louvável ainda por cima, porque o cara ganha prêmios, etc., nós corremos um sério risco de lapidar não só o nosso mercado, o nosso setor, mas isso tem impactos gravíssimos na economia, porque os nossos colegas que estão aí de outras profissões e que estão trabalhando duro também vão acabar sendo seduzidos por esse canto da sereia, quando na verdade isso não tem produção de valor, isso tem simplesmente uma política de saque, uma política de aproveitamento em que a pessoa vai se beneficiar de uma informação privilegiada para ir para lá. E aí, aproveitando só para encerrar minha fala, eu estou há 20 anos nisso, eu poderia ter sido o número 1 de quase todas essas empresas, o número 2, número 3, e só não ganhei rios de dinheiro porque eu nunca me submeti a esse tipo de situação, não estou aqui à venda, né? Meus valores não estão à venda, eu valorizo demais o que eu construí, minha história e principalmente a minha consciência, quando eu vou para casa, deitar no meu travesseiro ali, refletir sobre o que eu faço, isso para mim tem um valor enorme. Eu vejo até, você usa muito a palavra abrigo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque com certeza são valores que a gente compartilha, que eu tenho certeza que você também poderia ser um faraó em qualquer dessas pirâmides. Só não foi por opção. E aí nós passamos a ser tratados no mercado como otários. Porque a pessoa que é honesta, infelizmente, é tratada como otário. O que, que você me diz sobre isso? É uma inversão total de valores, né? De fato, você falou. Realmente, quando alguém olha para a nossa conduta, de ter dizendo, olha, isso aqui é o certo, né, e no, é o correto, não é, nós que ditamos as regras, não apenas a gente estudou essas regras e compartilha essas regras, como você falou, ao longo de anos, né, de repente nós somos os otários, os retrógrados, os cabelos mente fechada. E essa questão do brilho, exatamente, é uma marca, né, ela aconteceu na minha infância com a minha avó, que me ensinou o que era brilho. Brilho, por definição, é o sentimento da própria dignidade, ou seja, o que, que você sente quando você se depara com a sua própria dignidade. Eu venho, também por definição, honradez, valentia, coragem e garbo. Garbo quer dizer elegância, né? Então, ao longo do tempo, usando essa marca, depois eu posso até falar dessa infância, coisas que eu aprendi com a minha avó, que é uma coisa legal, são coisas legais, eu procurei, dentro do possível, ter isso como norte. Obviamente, se você é uma pessoa brilhosa, eu é uma pessoa que eu tento ser o máximo possível, porque o conceito de brilho na minha cabeça é exatamente essa. É esse sentimento de orgulho da pessoa que você é ou se transforma. Como para mim é um processo contínuo, então eu me inspiro no Ricardo daqui a 20, 30 anos, entendeu? E esse é o Ricardo que eu tento ser. E nisso, nessas escolhas, como você falou, né, de ter as oportunidades de ser aquilo, a cada momento eu tento ver como é que o Ricardo daqui a 20, 30 anos agiria. E esse 20, 30 anos sempre esteve acompanhando, né, ao longo da minha vida, esse nó. Então, exatamente é o brilho, né? Esse sentimento de orgulho que você tem pela pessoa que você é ou se transforma. E esse orgulho, ele faz com que você tenha esse prazer da vida, essa satisfação pessoal, esse encantamento de olhar a natureza, né, ver a manifestação, eu não sei se suas crenças religiosas, mas eu acredito no ser supremo, né, que eu chamo de Deus, e o que é o Criador na minha concepção. E olhar para isso tudo, né, e apreciar, e ver o pássaro aqui na árvore, estou de frente a uma árvore aqui, e ver o pássaro ali, olha que coisa maravilhosa, que coisa espetacular, e não passar batido disso tudo. Então, o brilho é isso, é esse orgulho. E eu procurei, dentro do possível, transpor todos os elementos que eu aprendi no conceito brilho, que me deram esse reconhecimento profissional dentro do mundo corporativo. Depois eu inventei outros negócios, tive algumas coisas que aconteceram também, de ser reconhecido na mídia, essa coisa toda, porque exatamente estava presente, o brilho estava presente ali. E eu, o que eu tento fazer é trazer esse conceito, né, como você, né, também defende essa mesma bandeira, para dentro do marketing de rede. Essa é a história do brilho, mas depois eu conto mais detalhes aí sobre ele. Com certeza, e precisamos muito, na verdade, nunca tive uma aula sobre o termo, né, brilho, a gente ouve falar, sem dúvida sabe os significados macros, mas com certeza você pode agregar demais. Isso tem a ver com outros valores que a gente promove, né, dentro do desenvolvimento pessoal. E aí, quando fala de multinível, desenvolvimento pessoal, gostaria de colocar um ponto importante. A maioria das empresas, inclusive as mais piramidais, etc., valorizam muito o treinamento, valorizam a formação dos seus líderes. Porém, o que às vezes acaba acontecendo é que existem dois tipos de formação, de maneira simplista, né? Eu tenho a formação técnica, que vai me dar aquela base de oratória, negociação, enfim, uma visão de administração financeira. É mais técnico. Eu vou aprender como ser um empreendedor do ponto de vista racional ali, para ter um melhor aproveitamento. E tem outra camada, que é o desenvolvimento pessoal, o lado humano, o lado do sentimento, o lado dessa conversa interior que você falou do brilho e tem a ver com isso. Esse lado, quando a empresa ela é construída sobre valores importantes de um fundador, de um, enfim, uma história maravilhosa, normalmente traz esses valores juntos. E não por coincidência, são as grandes empresas históricas no mercado de venda direta e multinível. Estão sempre ancoradas na história do seu fundador, que normalmente é uma pessoa briosa, uma pessoa que tem toda uma história ali na sua vida e na sua missão pessoal. Isso é traduzido com valores para a sua organização, isso desenvolve habilidades de caráter, inclusive. Agora, quando você não tem isso e a empresa nasce apenas pelo dinheiro, ela acaba tendo isso deturpado, muito semelhante ao que acontece no mercado tradicional em boa parte das empresas. E aí você tem todo o treinamento técnico, desenvolvimento das habilidades técnicas, uma lábia maravilhosa, mas os valores são totalmente deturpados. E aí você perde a essência do que eu acredito que você acredita, que é o empreendedorismo justo. E aí você tem esse grande desafio que a gente vive de separar o joio do trigo. É verdade, exatamente isso. Tá desde a sua constituição, né? Ela nasce com um fundador, realmente com um fundador da empresa, né? É dos valores que ele define, a missão, né? A visão, né? O propósito da sua organização, que ele faz com que esses valores permeiem a organização. E é exatamente o que diferencia uma empresa de outra, com certeza. Vou pegar um exemplo aqui, que é uma pessoa que eu admiro tremendamente, já deixou esse mundo, Mary Kay, por exemplo. Né? Uma mulher fantástica, quer dizer, ela se aposentou, né? E é só para esclarecimento para o público, eu nunca participei da empresa, mas se a gente for estudar a biografia dessa mulher, é uma coisa maravilhosa. Né? Ela se aposentou e agora, what's next? Né? Desculpa, às vezes eu penso em português e falo, penso em inglês e falo, não é por tirar onda, né? Porque a mente chaveia. O que é agora, depois que eu me aposentei? Então ela olhou para aquilo tudo e começa a construir uma história, uma organização e aglomerou, né, mulheres dentro de um pensamento, da filosofia, fantástico. Eu recomendo todo mundo dar uma estudada. Eu aprendi muito estudando a história dela. Maravilha. Inclusive, eu acho assim, essas empresas tradicionais, elas, independente de você gostar ou não, isso agora é uma mensagem para quem quer ser um profissional de marketing multinível, de brilho, de sucesso, de marketing de rede, e quer construir uma carreira bacana. Nós temos que cultivar uma visão um pouco diferente do que, infelizmente, a maioria prega no campo, que é uma concorrência leal, uma concorrência justa, porém, nós podemos aprender uns com os outros. E as histórias de sucesso dessas grandes empresas, elas trazem uma bagagem riquíssima, que é justamente nessa história, né? Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês, o site da DSA, dsa.org, que é a Associação de Vendas Diretas nos Estados Unidos, eles completaram 100 anos e fizeram lá o Museu da Venda Direta. Eu ia, inclusive, postar isso no Facebook, mas estou antecipando aqui no nosso programa. Existe um site que eles fizeram que é o Museu da Venda Direta, nos Estados Unidos, muito interessante, porque ele conta trechos bem legais, não sei se você chegou a ver isso, Ricardo, mas é muito interessante, ele conta a história da venda direta nos Estados Unidos nos últimos 100 anos e isso mostra a riqueza desse setor maravilhoso que a gente tanto defende. E as histórias de sucesso como a Mary Kay que você falou, a Mary Kay é uma empresa fantástica, independente se você gostar ou não do plano, do produto. Não tem o que questionar, uma empresa fantástica, inclusive, curiosamente, é uma empresa que adota princípios do marketing multinível, é reconhecida dentro do mercado como uma empresa de marketing multinível, mas não se entende como tal, não aceita esse rótulo, até porque eu acho que ela foi uma visionária nesse sentido. Ela não queria que o negócio dela se resumisse a um plano de negócios, se resumisse a uma oportunidade de ganhos. Ela tem uma missão maior, que tem a ver com as mulheres, com um posicionamento no mercado bacana, de empreendedorismo da mulher, e faz isso com uma competência brilhante ao longo dos anos, tanto que aí é uma das top 5 do mundo há muitos anos, de venda direta, e faz um trabalho super legítimo no Brasil também. Enfim, uma empresa maravilhosa que eu recomendo para quem tem interesse em desenvolver, quem está lá, está feliz e tem que continuar lá. Agora, essa, como outras histórias, poderia se pegar... Independente da fase, porque qualquer empresa, né, a gente sabe, você trabalhou em grandes empresas também, nada é linear na vida, né? Nossa história não é a história das empresas, existem altos e baixos, qualquer história, até um relacionamento entre casal existe altos e baixos, e é exatamente a inteligência de uma empresa é saber enfrentar esses momentos desafiadores com inteligência, com valores, para que supere e chegue num outro patamar. E são as histórias das empresas que duram 20, 30, 50 anos, 100 anos. Então todas as grandes empresas, Amway, Avon, Herbalife, Belcorp, estou falando de algumas que são conhecidas aqui no Brasil, Oriflame, que já esteve no Brasil, todas elas são grandes empresas que merecem uma atenção, a própria Natura, que tem uma história maravilhosa que precisa ser estudada para saber por que são empresas que duram tanto tempo, com seus altos e baixos, seus momentos, às vezes desafiadores, mas que deixam um legado, deixam uma história muito bacana. E é muito bacana se você tiver a sua história pessoal associada a uma empresa que ou que tem essa história, ou que queira de fato construir uma história semelhante. Porque você está numa empresa simplesmente que vai nascer hoje, vai morrer daqui a 2 anos, dando um golpe no mercado. Eu não gostaria de contar isso para os meus netos. Com certeza. A tua história, quer queira, quer não queira, é um capítulo da sua história que está associada. Que fica associado. Né? Nós, no momento que a gente passa a defender, né, uma oportunidade, né, uma linha de produtos, a gente está emprestando a nossa credibilidade para aquela empresa, que exatamente por não ter esta credibilidade ainda, entre aspas, né, no, pelo menos no nosso círculo de relacionamento, e ela nos remunera para essa permuta, né? Ou seja, o que a empresa não tem, que você tem, que ela precisa para poder ter acesso à sua rede de contatos, né? E essa rede de contatos, ela foi construída através de uma credibilidade, através de, de uma construção de um relacionamento. Você mencionou a questão lá do DSA.org, né? Acho muito interessante. Eu não sabia do museu. Muito obrigado pela tua dica. Com certeza já vou lá vasculhar para ver essa parte aí do museu. Eu não sei quando é que essa iniciativa ocorreu, porque eu já visitei algumas vezes o site e não tinha visto essa parte que você mencionou. Mas recomendo, então, para todo mundo aí que usa. Hoje em dia fica fácil, né? Para quem não domina o idioma, né? Os tradutores aí online, essa coisa toda. Isso ajuda muita gente, né? Mas a gente está falando pela parte boa, né, Sérgio? E a gente tem que ajudar com o mercado. O mercado hoje está na dúvida, o que é certo, o que não é certo. A gente pode dar uma boa contribuição em relação a isso, né, Sérgio? O que você acha? Vamos lá. Eu estou com o tempo aí, vamos gravar mais e sentir o que vai rolar. Mas o papo está fluindo muito bem e eu acho que o momento é esse. A gente precisa, inclusive, lançar alguma coisa rápido, porque... É o momento. Infelizmente, a gente tem a cada segundo milhares de inocentes, pessoas que de repente são ignorantes, não estão acompanhando, ignorantes no sentido de não ter a informação, né? Então, migrando para esses sistemas fraudulentos sem perceber a diferença. Então, eu concordo com você. Se você coloca aí uma questão, a gente vai debatendo em cima. Eu estou tolerância zero com as pirâmides. Bom, a gente está com 1 hora aqui de papo, né? O que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos dar prosseguimento aí nesse papo, que é importante, né? Eu acho que é importante. E a gente pode transformar isso talvez num segundo capítulo. A gente divide o áudio, né? E já dá acesso à pessoa entrar direto nesse tema para se o objetivo dela é saber realmente sim ou não. Né? Agora desenrolar isso e vir um segundo capítulo. Se a pessoa quiser entrar direto no segundo capítulo, ela pode ter um material para compartilhar com amigos, para que eles possam ouvir a opinião de dois, né? Duas pessoas, eu me permita dizer isso, qualificadas, para poder falar sobre a atividade, já que nós nos dedicamos ao longo de anos a estudar essa atividade, porque é nossa característica pessoal, de ter esse prazer de esmiuçar, de decodificar, e não só fazer isso, de repassar o que a gente aprende, né? Você me permite dizer que qualificá-lo da mesma maneira que eu me qualifico nesse sentido estudioso, né, Sérgio? Muito obrigado. Você ouviu desafiomultinível.com.br.